Maria e a Eucaristia. Continuam a estar no centro da nossa atenção as jornadas anuais de reflexão e estudo organizadas pelo Movimento da Mensagem de Fátima e desta vez subordinadas ao tema Como o Pão que se Parte e se Reparte. E vamos hoje refletir o tema Maria e a Eucaristia, uma questão sobre a qual, no Magistério do Papa João Paulo II, é possível colher elementos que nos ajudam a articular esta relação e captar a sua fecundidade espiritual e pastoral. Ajuda-nos a analisar este tema o Padre José Jacinto Farias, professor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, o nosso convidado nesta emissão de Toda a Gente é Pessoa. No Magistério do Papa João Paulo II, são dois os documentos em que é possível colher os elementos necessários que ajudam a articular a relação Maria e a Eucaristia e captar a sua fecundidade espiritual e pastoral. Esses documentos são a Carta Apostólica Rosarium Virginis Maria, de 16 de outubro de 2002, sobre o Rosário da Virgem Maria, que nos oferece a ambiência espiritual na qual a relação Maria e a Eucaristia se entende, e a encíclica Ecclesia de Eucaristia, de 17 de abril de 2003, sobre a Eucaristia na sua relação com a Igreja. Dois documentos que constituem dois momentos interligados entre si de um mesmo programa pastoral. Colocar toda a Igreja na Escola de Maria, porque é em Maria que se aprende a ser discípulo, e o discípulo é aquele que, tal como ela, Maria, vive eucaristicamente. Não terá sido, sem dúvida, por acaso, que o Papa João Paulo II tenha sucessivamente declarado o ano do Rosário e o ano da Eucaristia, a seguir um ao outro, num ritmo bienal. No ano 2000, o ano jubilar, o ano cristológico e trinitário. Em 2002-2003, o ano do Rosário. E em 2004-2005, o ano da Eucaristia. O tema trinitário, o tema da contemplação cristológica do mistério da Encarnação, através do olhar de Maria, no ano do Rosário. E uma concentração na contemplação do mistério eucarístico, no ano da Eucaristia. Três momentos ligados intimamente entre si, que nos dão uma pedagogia iniciática no mistério central do cristianismo, que se diz justamente nestes três momentos. A Carta Apostólica sobre o Rosário e a Encíclica sobre a Eucaristia têm em comum uma característica inovadora no Magistério Pontifício. Não se trata apenas de documentos solenes do Supremo Magistério da Igreja, porque neles é a voz de Pedro que fala, mas sendo a voz de Pedro, estes documentos assumem o tom quase coloquial do testemunho. Quer na Carta Apostólica sobre o Rosário, como na Encíclica sobre a Eucaristia, João Paulo II fala de si, do seu testemunho, da sua experiência. Da sua filial devoção mariana, de quem balbucia com a Senhora que é mãe o doce nome do seu filho, interiorizando em si as mesmas atitudes dela no momento da encarnação ao acolher a suave saudação do anjo. Já colocando-se na encíclica, na sua escola, a Escola de Maria, para com o olhar e o coração purificados, poder reconhecer e saborear o sublime mistério da fé. Detenhamos agora a nossa atenção brevemente em algumas considerações pertinentes que o Santo Padre faz na Carta Apostólica sobre o Rosário, onde evoco sobretudo duas breves afirmações de João Paulo II, que são por si surpreendentes, e que por isso eu cito aqui, porque nos oferece esta atmosfera que nos prepara e nos habilita a captar o mistério escondido da Eucaristia. Ele diz, o Papa, que no Rosário só o entende esta oração quem entende o amor, porque aqui está a linguagem do amor. Esta é a primeira afirmação surpreendente. A segunda, que nesta oração se encontra uma profunda pacificação interior. Quanto ao primeiro aspecto, cito as palavras textuais do Papa. Para compreender o Rosário, é preciso entrar na dinâmica psicológica do amor. É no número 26 da Carta Apostólica. Esta expressão surge no capítulo onde João Paulo II explica o método da recitação do terço, que é uma oração de repetição, e que apresenta um itinerário contemplativo que se concentra no nome de Jesus, o suave nome de Jesus, cuja interiorização, nesta oração repetitiva, recorda o tema do nascimento do Verbo na alma, dos místicos renanos medievais, a Mestre Eckhart, por exemplo, e que tem paralelos na espiritualidade de algumas tradições religiosas da humanidade, cuja mística se concentra na recitação sempre mais interiormente audível, no balbucio quase apagado do nome, que evoca a presença do amor que não é amado, de que falava São Francisco. São Francisco repetia tantas vezes, o amor não é amado, o amor não é amado. E por isso toda a existência deve ser um apelo, ou deve ser uma permanente repetição e interiorização desta mística do amor, pelo amor não amado, a que se corresponde numa lógica de reparação, numa lógica de consolação. De facto, o Beato Francisco é aquele que mais profundamente colhe esta mística trinitária da resposta do amor pelo amor. E que noutras tradições ligadas à espiritualidade do coração de Jesus, nomeadamente a congregação a que pertence, o Padre Dio, nas suas cartas de amor, repete permanente isto, fazendo suas as palavras de São Francisco. O amor não é amado, o amor não é amado. Nesta oração da repetição do nome de Jesus, de que o terço é a sua mais popular e simples, digamos assim, divulgação, no bom sentido do termo, a aparente e superficial quase maquinação, num sussurro e numa quase cantilena que convida ao recolhimento e mesmo adormece, se perfila como o caminho mais curto que leva ao coração, esse lugar recôndito nas profundas concavidades da alma, onde Deus deseja estar, porque só Ele pode aí entrar. Rezar o rosário, o terço apressado, ou simplesmente não considerar esta forma simples de oração, talvez possa ser indício de pouca humildade e de fraca capacidade de amar. De facto, esta afirmação do Santo Padre, que só quem compreende esta oração do rosário, na sua simplicidade, quem é capaz de entrar na lógica psicológica do amor, obriga-nos a pensar.